sem bandoleira, amigo? Maybe. Maybe not. Vai, fiano! I hurt myself. Sim! Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o RatosCast, podcast oficial dos ratos de cinema. E essa é a nossa quinta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo, em clima de eleição, pela volta do shortinho Leleschi. Vote certo, vote fiel, vote Renato Maciel. Nossa, cara, que bela rima. Salve, salve, rataria! Beleza! Depois dessa, só posso dizer que 9 já foram, faltam 3. Nossa, boa, verdade, verdade. Aqui com a gente também, por mais censura, totalitarismo e rebuceteio, Vote Pereiro. É pra rimar. Fala, meu ouvintes, fechou a porta do mês de setembro e com ela duas grandes decepções que machucaram meu coraçãozinho. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar nossos episódios no ratosdecinema.com, que é o nosso site. Não deixe de seguir o Ratos de Cinema também no Facebook, no YouTube e no Instagram. Além disso, você pode enviar uma mensagem pra gente e seguir a gente no Twitter, no @ratos_cast. Também, se quiser falar com a gente, pelos nossos dois e-mails, ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo Castbox. Se você quiser ajudar o RatosCast, este podcast, a continuar trazendo o melhor do cinema todos os meses, séries, filmes da Netflix, enfim, é só você colaborar com a gente com o quanto que você quiser, não tem problema. Pode ser uma vez por mês, pode ser todo mês, a gente agradece. Pode ser todo dia. Pode ser todo dia também. Dá vontade. Enfim, é só clicar lá no nosso site, qualquer post você vai ver o íconezinho do PayPal e ali o link que você pode fazer o depósito. Se você quiser algo mais do RatosCast, se você quiser um atrativo especial, você pode acessar o nosso patreon.com/ratosdecinema. É que é só a pessoa que tá no Patreon sabe quanto vale a pena, entendeu? Você pode ter acesso ao nosso cast, este podcast mensal, um dia antes dele ir ao ar. Você vai encontrar material de bastidores. Você vai encontrar nossa comunidade fechada, que é só a gente aqui e você, pra compartilhar, pra trocar dicas de filmes, de séries. Ali a gente fala o que a gente tá vendo, o que a gente vai ver em seguida, o que achou do filme e tal. Enfim, vocês podem compartilhar isso com a gente. Isso é muito, muito legal. Além disso, tem várias outras coisas. Você pode participar de um cast com a gente. Você pode escolher uma ratoeira. Olha só que coisa legal. Então, dá uma olhadinha lá. Dá um pulo lá na nossa página patreon.com/ratosdecinema, tudo junto, tá? O link tá nessas postagens dos casts, você vai encontrar no nosso site e você vai encontrar em todos os canais que a gente tem, Facebook, YouTube, Instagram, enfim. Nosso tema de hoje, como nós fazemos todo mês, serão os filmes de setembro de 2018. Falta pouco para o final do ano, já começamos a ver aquela mistureba, né? Filmes maiores, filmes menores, filmes que podem eventualmente ser vistos no final do ano como um possível filme de premiação. Vocês devem ter percebido, Patrícia Costa não está aqui, foi indicada para a ratoeira. Ela tinha uma ratoeira dupla, mais uma ratoeira da série Continuações, que não pedimos, mas temos. Relevante para alguns, odiado por outros. Hoje nós teremos uma ratoeira com dread no cabelo e boca de caranguejo, assistida pela Patrícia Costa, que não está aqui, foi indicada pelo Marcelo Pereiro. Como a Patrícia continua foragida da justiça, por questões glúteas. Questões políticas. Políticas e glúteas. Maguinho, que estava ao lado de Patrícia quando ela assistiu o filme e acompanhou tudo, ele vai fazer a ratoeira hoje. Ele indicou, ele vai fazer a ratoeira hoje. Olha só que legal, hein? Como nossa punição. Nada, eu posso crer, eu acho que nada mais justo, hein? Parte, né? Nada mais justo. Pois caiu é, então. Cola. O mais perto de nós aqui que esteve, perto da ratoeira e da pessoa que foi indicada, foi Maguinho. Ele foi o responsável por esse filme estar aqui, então ele hoje vai fazer a ratoeira. Portanto, Maguinho, o teaser da ratoeira, por favor. Era um teaser, é uma pergunta para este diretor que vocês adoram. Shane Black. Chega um pouquinho aqui, rapidinho aqui, ó. Me diga por quê? Só isso que eu pergunto. Muito bem. Então, sem mais delongas, vamos para as mensagens dos ratos ouvintes. Que bonito. I'll be writing to you. Yay! Eu faço aí da parte só pra gente não perder o... Tá vendo, hein? A gente não precisa dela. Eu tô aqui, tranquilo. Ô, Renatão, você não tá bem, Renatão? Tamo junto, Paty. Renatão, quantos filmes nacionais você viu? Próxima pergunta. Renatão, você tá demitido do cargo de Patrícia. Então, vamos voltar pra hashtag Volta Bumbum. Ok. Bruna Sartori postou na crítica que o Maguinho fez do filme A Freira. Ela postou o seguinte: achei bem mediano, gostei da fotografia e da trilha sonora do filme. Também gostei das atuações e a caracterização da freira é muito boa. Porém, mais do mesmo. Não acrescenta nada, não traz novidades e não dá medo. Apenas jump scares. Já o João Alfredo Pereira, ele escreveu outra opinião sobre o mesmo filme. Ele falou o seguinte: acabamos de sair da sessão, gostamos bastante, acredito que seja ele e a esposa. Para quem gosta do gênero, é muito bom, com personagens bem carismáticos e um suspense na medida, com alguns plot twists inesperados. Olha. Para nós, valeu o ingresso. O Renato Carreira, que é um cara também que tá sempre publicando aqui, ele foi sucinto. Na opinião dele, ele falou o seguinte: pareceu uma redação de quarta série. Obrigado, de nada. Caralho, Renato costuma falar coisas boas. Eu sou obrigado a concordar com esse Renato. Normalmente, Renatos são pessoas inteligentes com boas opiniões. E esse aí é a prova disso. Então, Maguinho escreveu a crítica do filme A Freira. Está lá, está lá. Renato também viu esse filme, então esse filme será mencionado, já que estreou no começo desse mês. Maguinho, você que escreveu a crítica, que lado você concorda mais dessas três opiniões? Cara, eu vou te falar que eu entendo todos os lados, entendeu? Porque um filme de terror é um filme que é um gênero que ele é muito consumido pelo público em geral. E A Freira, eu concordo, assim, ele é bem produzido, tem a fotografia legal, tem atuações ok, entendeu? Mas a gente que procura algo um pouco além de jumpscare, a gente vai se decepcionar e muito. Mas eu acho que o filme flutua nesses gostos, entendeu? Acho que tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, porque é um filme que ele abrange muito isso, entendeu? Não é aquele terror que nós esperamos, né? Mas é o terror que muita gente gosta, que é o de susto fácil. E ele tem. Fica um pouco nesse meio termo. Certo. O Igor Cabral também, que é um dos nossos fãs número um, falando em opinião divergente, né? Nós fizemos um post do trailer do Bumblebee, que é o Transformers desse ano. Ele deu uma opinião um pouco diferente do que a gente tem visto sobre esses filmes. Ele falou o seguinte: sinceramente, eu gostei pra baralho. Não sei se vou me iludir, mas você vê que há uma abordagem diferente. Lembrando que o Travis Knight dirigiu Kubo e as Cordas Mágicas. Por isso, pode-se observar uma linguagem mais infantil. Ainda temos o resquício de Michael Bay, mas acredite, acho que sai coisa boa daí. No cinema, vou entrar com a cabeça pensando que estou nos anos 80. Essa é a vibe do filme, hashtag eu acredito. Eu não vou perguntar pro Maguinho, porque o Maguinho é defensor do Michael Bay. Se bobear, agora no momento, ele está com uma camisa do Michael Bay fazendo esse cast. Então eu vou perguntar pro Renato se o Renato tem essa mesma impressão do Bumblebee, filme novo da franquia Transformers. Cara, eu vou te falar que os nossos ouvintes hoje estão inspiradíssimos. Nossa, eu ia falar isso agora. Eles estão maravilhosos, cara, assim, mais do que o normal, porque o Igor, ele tirou todas as palavras que passaram pela minha cabeça enquanto eu assisti esse trailer. Cara, maldito Michael Bay, porque por mais que não seja a direção dele, é a produção dele. Ele vai me levar de volta pra ver algum filme Transformers no cinema depois de não eu sei quantos anos. Eu vou sair falando que é bom. Eu vi o 1 e o 2. Eu vi o 1 e o 2 e os outros eu não vi no cinema. Para ser sincero, o Era da Extinção eu nem vi. E cara, eu fiquei com vontade de assistir esse filme, eu achei interessante. Tem um outro plus pra mim que é o John Cena, eu defendo o John Cena, eu gosto dele. Lutou wrestler e virou ator, o Renatão tá do lado. Exato, não, eu tô do lado, defendo. Dave Bautista, essa galera toda tá comigo. The Rock, ali. Todo mundo. Agora, The Rock, não, The Rock é Deus. A outra questão que eu achei fantástico, cara, e o que foi o que mais me empolgou é o design original dos Transformers, ver o Optimus com o design original dele dos anos 80, cara, é maravilhoso isso. Sim, eu espero ver mais disso. Eu espero que o filme não me decepcione, que eu acho que vai acabar decepcionando, mas maldito Michael Bay. Muito bem. A Lilian Barbieri, que aliás é nossa patroa, né, lá no Patreon, ela está lá com a gente no Patreon, patroa. Lilian Barbieri disse que tá esperando ansiosamente pelo Bardem como folha. Ah, não, isso aqui é o seguinte, foi no meu comentário do Escobar, a traição do cast passado, dos filmes do mês. Eu falei que o Bardem poderia fazer um papel dentro de uma impressora, que ele faria bem, e ela disse que tá esperando ansiosamente por esse filme. O Alex Feitosa, ele fez um post maravilhoso. Aliás, o Alex tem feito um post extraordinário, se vocês não têm lido, vocês estão melhor perdendo. Que o outro, né? Impressionante a mente inspiradora. Nossa, cara, de Alex Feitosa. Certeza que, assim, ele perde um tempo escrevendo, porque é lindo e é maravilhoso de ler também. Sobre os filmes eróticos, ele fez um post que eu separei aqui, eu acho que vale a pena a gente ler. Ele falou o seguinte: como é que vocês soltam um episódio desses sem avisar? Apesar do início Panteras Style, o tema se desenvolveu com uma surpreendente seriedade. Como um bom órfão de Goulart de Andrade, sinto-me na obrigação de contribuir mantendo a sobriedade das abordagens. Legal a análise do que faz um filme erótico ser considerado artístico ou mundano. Pra mim, a resposta vai ser sempre o roteiro. A mensagem foi meio longa, né? Não vou poder ler tudo, mas ele fez indicações pra cada um de nós. Fez indicações pro Maguinho, fez indicações pra mim, fez indicações pro Renato. Só um ponto legal que eu achei legal comentar aqui também, que ele disse: a pornochanchada tem uma importância enorme como escapismo dos anos de chumbo. Empregou muita gente e garantiu que os projetores não fossem desligados de vez. Curiosamente, a chegada do sexo explícito às películas foi quem sepultaria o gênero. Maguinho, a gente chegou a mencionar isso bem en passant, não entrou em detalhes, né, sobre a ditadura. Filmes eróticos, né, esse cast que a gente fez, até agora tá rendendo e eu vivo recebendo mensagens sobre eles, principalmente sobre a pornochanchada e o seu resumão sobre essa época. Foi lindo, cara. Não, e uma coisa interessantíssima, uma coisa que ele disse que foi muito certa, assim, a gente conseguiu ter uma sobriedade muito grande que nem a gente acreditava. Quer dizer, Eu achava que ia ser totalmente diferente do que a gente fez, mas a abordagem foi incrível, assim. E sobre a pornochanchada também, ele... parece que ele conhece muito bem. E foi exatamente isso, né? Foi um escapismo que empregou realmente muita gente, uma forma de se expressar, né? Naquela época, contra o próprio governo e tal. Mas é um cast que merece ser escutado muitas vezes. Eu escutei semana passada, tava dirigindo, tava escutando. E muito interessante, cara. E vão ter mais, hein? Vão ter mais. Vamos. Porta aberta para novos casts. Porta aberta, tudo aberto. Aliás, eu achei que o cast ia descambar. Ele começou, como o Alex falou, Pantera Style. Se você não ouviu ainda esse cast, vale muito a pena. Pode ouvir com pai, mãe, não tem problema nenhum, porque... Tá, não, sim, a bem gente... Bem legal. Respeito muito isso, né? Educativo. É, sim. Extremamente educativo. Quem diria que a gente ia ter maturidade suficiente pra guiar um cast desse, né? E não perder a linha. E não perder a linha, é verdade. Atos Cast é surpresa, sempre surpresa. Vamos lá. Ao assunto que tá todo mundo curioso. Fizemos um cast sobre o filme O Predador, que foi escolhido como ratoeira desse mês. Falamos bastante do Predador nesse cast, eu e Renato. Maguinho ficou de fora, tava proibido de fazer. Ainda bem, né, Maguinho? Porque agora você vai dar a sua opinião. É verdade. Com total razão. Nosso público também se expressou nas redes sociais, nas nossas... Quero ouvir. Cristiano Sartori falou o seguinte: excelente cast, concordo com quase tudo que o Renato disse. Cresci Sim. com o Predador. O primeiro e o segundo são muito bons. O terceiro, não gostei. Nem conto o Alien vs Predador, que é ridículo. Apesar de que o porquê da pirâmide no primeiro, gostei bastante. Nem lembro, eu digo, nem lembro. Eu ia falar isso agora também, não tenho a mínima ideia. Aí ele continuou dizendo o seguinte: agora, um Predador Upgrade pra mim não dá. Já terá que nem o Dragon Ball. Predador Upgrade Deus, Predador Upgrade Super Kaioken. Enfim, nunca acabará. O Alex Feitosa também fez uma crítica pro... O Alex Feitosa tá em todos, eu tenho que ler, porque o cara, né, tá sempre ali. Não, é um mito, priorizar, né, cara? Um cara desse, chamar cara de mito lá no calabouço. Abraçando pra você, o Alex. Ele falou também sobre esse filme, ele falou o seguinte: que crítica divertida. Agora é sua crítica, né, mãe? Agora vou ter que ver isso. Mais legal foi ler, ouvir a cautela de vocês em florear as pequenas frustrações em expectativas que não foram 100% correspondidas. Predador está para o cipreste, assim como a freira está para o perelo. E se no conflito entre Alien e Predador quem perdia era a humanidade, no épico embate de Marcelos, no próximo mês, quem certamente ganha é a audiência. Hashtag Renato Isentão. Tudo junto. Renatão, você tá isento nesse assunto? Ah, mais ou menos, cara, porque a expectativa pra mim era alta pros dois filmes. Vocês já sabem mais ou menos a minha opinião pro Predador, e hoje vocês vão saber a minha opinião da Freira, e vão ver que não foi um mês fácil. É isso que eu posso dizer por enquanto. Muito bem. Eu queria mandar um abraço especial para o Anderson Pedro, para o Gustavo Arruda, para o Raul de Almeida, para o Igor Silva... Todos vocês que me perguntaram se o Ratos de Cinema estará no Festival do Rio. A gente quer muito fazer um cast sobre o Festival do Rio esse ano, tá, gente? O Renato... Sim, já verdade, fez uma vez. A gente verdade, fez, sim. Há 2 anos atrás. Sim. 2016 a gente fez, 2017 não deu pra fazer, porque a gente queria fazer, mas não deu pra fazer porque tinham vários filmes estreando junto com o festival. A gente acabou cobrindo durante os filmes do mês. Foi, exato. Porque várias coisas estrearam juntos e tal. Mas o pessoal tá pedindo, Renatão. O pessoal tá pedindo. Aliás, o Renatão vai na abertura, né, Renatão? Se tudo der certo, eu tô lá pra ver Viúvas. Muito bem. Empolgadíssimo. Dá um beijão na viola dele. Davis por mim. Com certeza, vai deixar. John Bernthal também, amigo do Maguinho, vai estar tá lá. Eles viam. Ah, é verdade. Porra. Um outro beijo pra todos vocês que comentam nossas postagens no Facebook, no YouTube e no Instagram, no nosso site, Ratos de Cinema também, no Twitter. Todos vocês que ouvem a gente ao redor do Brasil e do mundo, nossos fãs em Portugal, Estados Unidos, Índia, Irlanda, Reino Unido, Canadá, Argentina e Angola. Nosso amigo do Paquistão tá lá ainda, tá vivo, sem problema nenhum. E a surpresa do mês, como sempre, nossas surpresas, nós temos a... Ouvintes. Renato, fico sempre esperando qual é o novo país. São não sei dois. Se você fica também esperando. Temos ouvintes agora na Polônia e na Bolívia. Olha aí. Polônia e Bolívia, olha só, extremos, hein, que beleza, hein? Beijo pra todos vocês. Polônia, eu tenho família lá, hein? Então, olha aí. Beijão pra todos beleza, vocês, beleza, hein? Se preste. Sabe qual é o dia que eu vou ficar bolado? Ah. É o dia que o paquistanês assinar o Patreon. Aí, fodeu. Olha, aí é lindo, hein? Então, ó, paquistanês, sua próxima missão é essa, hein? Ratoscast mais preciso. Preciso que margem de erro do Ibope. Foi boa, sempre foi boa. Eu já fiquei esperando aqui o Maguinho chamando Feitosa de mito. Já falar, pô, mito, não vamos usar essa palavra aqui dentro do cast. Muito bem, vamos entrar no nosso cast, então, dos filmes do mês de setembro. Nós não teremos muitos filmes nacionais. Se você é fã dos filmes nacionais, infelizmente, tá reduzido, porque nós estamos com um membro a menos aqui. Um membro a menos e que cobre essa área, né? Um membro a menos, é ótimo. E, enfim, eu vou começar dizendo como foi o mês de setembro pra mim, porque eu vou ser sincero pra vocês. Mês de setembro, para Marcelo Cipreste, foi um mês muito especial. Muito especial porque eu vi bons filmes. Até os filmes mais fracos, eu gostei. Não vou dar exemplos por enquanto. Mas eu me diverti, eu fui com a cabeça mais leve. Eu não vi filmes ruins nesse mês. Eu vi dois filmes muito bons, muito, muito bons. E alguns filmes ok, mas não vi nenhum filme, nenhuma tragédia. Tem um filme ruim que eu vi esse mês só. Mesmo assim, não é uma tragédia de querer cortar os pulsos, não. Mas é um filme ruim. Então eu diria que foi um dos melhores meses desse ano de 2018 pra mim. Maguinho, pra você como é que foi? Cara, eu realmente acho que eu devo estar em outro mês, mas tudo bem. Bom, como o Renato falou, no final do ano, batendo na porta, né? Papai Noel já aquecido as renas. E um mês que, cara, não vai ficar muito na minha lembrança, entendeu? Mas um filme em questão, eu tenho certeza que estará na lista dos melhores de todos nós aqui, entendeu? E vamos comentá-lo já, já. Tudo bem. Renatão, pra você? Cara, pra mim, como eu posso explicar isso? Digamos que se o mês de setembro tivesse um rosto, eu queria dar um soco na cara dele. Rapaz, que isso? Eu acho que essa é a maneira que eu posso lidar com esse mês. Seria um rosto que me decepcionou muito. Por isso, eu no meu ataque de fúria... Seria um rosto que você acreditava, Renato? É isso? Exato, Maguinho, exato. É um rosto que eu acreditava. Botou fé. É um rosto que eu estava... Isso é foda, é um rosto que eu estava ansioso, é um rosto que eu estava aguardando para rever. Botei fé nesse rosto, cara. Era um rosto, assim, que estava repleto de coisas boas que podiam vir e não veio. Profundo isso, hein, Renato? Humanizou o mês de setembro. Eu sou estranho no Ninho nesse aqui cast. A gente humaniza os vilões, Maguinho. Verdade. Eu vou começar com uma pergunta. Pergunta fácil. É sim ou não? Maguinho, a Ratoeira foi o pior filme do mês pra você? Sim! Olha bem, Maguinho, sai daqui. Olha bem. Por quê? Já começou. Ué? Ele quer me provocar, eu falei que não você quero, não quero, um de forma alguma, não quero. Estou não, sendo isento para nossos amigos do mundo. Pô. Não tem problema, Maguinho, olha, as pessoas já esperam isso, já esperavam isso. Eu também já esperava isso, não, pra mim não me assusta. Agora, você não vai poder falar porque é a Ratoeira, você vai deixar pra falar na hora da Ratoeira. Do Renato não foi, né, Renato? Não, não foi. Então, se vocês me permitem, eu vou começar com o meu pior filme do mês. Pra mim, o pior filme do mês se chama 22 Milhas. É o novo filme do Peter Berg com Mark Wahlberg. Que música maravilhosa, né? Então, 22 Milhas é a história de um grupo paramilitar que tá na Indonésia, ou um país por aí, porque eles não deixam muito claro que país é. É um país corrupto, é um país onde o governo tá pra ser deposto, enfim. Eles descobrem que tem uma bomba nuclear que tá na mão de algum terrorista pelo mundo, enfim, não se sabe. E a maneira de chegar nessa bomba, que é a única pessoa que sabe onde tá essa bomba, é o Iko Uwais, acho que é assim que fala o nome dele, não vou acertar nunca o nome dele. Eu chamo ele de o protagonista do The Raid, The Raid. Operação Invasão aqui no Brasil, que é aquele artista marcial lá maravilhoso que... De um filme igualmente maravilhoso, né? De dois filmes maravilhosos. Os dois Operação Invasão 1 e 2. São muito extraordinários. Bom, aliás, muito bom. Se vocês não viram nenhum dos dois, eu recomendo que vejam esse, se quiser ver um bom filme de ação. Enfim, esse rapaz, que é da local, né, esse lutador marcial, é o único que tem o segredo para dizer onde é que está. É o único que sabe onde está a bomba nuclear. E em vez de entregar isso para os americanos, ele faz um acordo. Ele quer ser deportado para os Estados Unidos. E se isso não acontecer, ele não entrega a bomba e a bomba vai explodir, problema de quem for. O outro mocinho, nosso querido Mark Wahlberg, talvez seja o papel mais chato que o Mark Wahlberg já fez na vida dele. Eu escrevi a crítica, aliás, sobre desse filme. Cheguei a comentar que em vários momentos do filme eu torci pro vilão do filme, de tão chato que o Mark Wahlberg tá no filme. Ele não tem absolutamente nada que você possa se apegar a ele, não tem nada que faz você querer torcer por ele. O filme acaba que a história do filme é o Mark Wahlberg tentando levar esse rapaz até o aeroporto, enfim, até o avião, e são 22 milhas até o avião, e ele vai decolar para os Estados Unidos. Enquanto isso, os terroristas, os bandidos e o governo lá tenta matar todo mundo e resolver esse problema. É um filme sem pé nem cabeça, é um filme que, para variar, é a moda, né, agora, filmes que são, eles na verdade são introduções de outros filmes, né, ele deixa uma deixa pra um outro filme que talvez seja mais interessante do que esse, porque esse realmente foi um fracasso nos Estados Unidos, foi um fracasso aqui também, realmente, na parte de ação, não acerta muito, não oferece nada de muito diferente, e eu recomendo a minha crítica tá bem completa sobre o filme. Se você ainda tem interesse nele, dá uma lidinha lá. Sinceramente, eu não curti muito, não. Como eu falei, não é de cortar os pulsos, mas vindo do Peter Berg, que é um diretor até decente, esperava-se muito mais. Renatão, algum comentário sobre 22 milhas? Eu concordo com tudo que você falou. A parte que mais me incomodou, vou ser bem honesto, foi o Mark Wahlberg. Eu gosto dele até, mas... Nossa, o personagem dele é insuportável. Sabe quando a gente quer falar coisas ruins do Mark Wahlberg? A gente sempre usa exemplos, aquele filme The Happening, do M. Night Shyamalan. Aquele jeito de atuação dele, que ele fica com aquela vozinha, assim, meio... Uau, o que tá acontecendo? E não sei o quê. É meio bobão, meio querendo ser ainda o badass que ele é. Eu não tenho saco pra isso. Quando o personagem dele começa a falar, eu já falei, ok, esse filme não é pra mim. Já deu. E o pior é que ele vem de três trabalhos em sequência com o Peter Berg, que são excelentes trabalhos pros dois. O Mark Wahlberg tá bem no filme, e o Peter Berg faz uma boa direção, especialmente o Dia do Atentado, que é o último trabalho deles juntos, antes do 22 filme, deles. Né? Excelente filme, eu adoro Dia do Atentado, cara. Eu adoro aquele filme, um dos melhores do ano pra mim, naquele ano. É uma pena, cara. Simplesmente é uma pena. Essa é a primeira das decepções que eu tive esse mês, que a gente vai comentar aqui hoje. Renatão, então, por favor, emende no seu pior filme do mês de setembro. Cara, o meu pior filme do mês é um filme que me ofendeu, assim, de uma maneira que eu não era ofendido há muito tempo no cinema. Olha! Eu fui criando uma expectativa pra esse filme. Era um filme que eu queria ver, mas foi chegando a data dele. Eu fui vendo novamente os trailers, que maçante toda hora. Você vendo o trailer, você vendo o teaser, você vendo boca a boca, a expectativa da galera pra assistir a Freira. E eu fui me empolgando e eu fui ficando, caralho, a Freira vai ser absurdo, a Freira vai arregaçar geral, vai ser um filme que vai deixar todo mundo desesperado. E eu até comentei com vocês aqui, comentei essa história no cast, quando eu fui ver o Slender, o cara comentou, não, porque esse filme é meio merda, mas a Freira vai vir aí, não sei o quê. E a Freira veio, e pra mim a Freira e o Slender estão no mesmo pacote. Ih, rapaz. Olha. O Slender não tem nada de interessante, a Freira tem pelo menos os 10 primeiros minutos que são bons. Faz você ficar assim, caraca, legal, pra onde eles vão? E o que segue com o filme são inserções de humor dentro de uma franquia que não precisa. Que não tem sentido. Eu tava revendo dias depois Invocação do Mal 2, e ele tem momentos que podem ser considerados um pouco mais cômicos, mas ele nunca fez uso à franquia do Invocação do Mal, os dois Annabelles, eles nunca fizeram uso de um alívio cômico. E esse filme tem um alívio cômico, e isso destrói o filme. O nome do ator eu não sei, mas o nome do personagem é French, e ele é o maior filho da puta que eu já vi na história do cinema. Eu odeio esse personagem demais. Eu odeio os diálogos do filme. Tem dois momentos específicos que ele conversa com a freira, né? Ele tenta enganar o demônio. E na maneira que ele engana o demônio vem, você é seu... Ele é franco-canadense, né? O demônio, eu vou acabar com você, seu francês. Aí ele, eu não sou francês, eu sou franco-canadense. Vá a merda, sabe? O cara quer mandar, tipo, frases de impacto com o demônio. Tem outro diálogo que é fantástico, que eles pegam um artefato X, o padre, ele pega um artefato X, e esse French maldito vira e fala, holy shit. Aí o padre vira pra ele e responde, the holiest. Olha o nível de diálogo que a gente tem que trabalhar com esse filme. Eu tô falando de um filme que tinha tudo pra ser bom e tem péssimos personagens, péssimo roteiro, e vamos agora na grande parada, na grande questão. O filme não assusta. Jumpscare, eu assisto qualquer outra coisa. No mesmo, o Maguinho vai saber a referência. Na semana seguinte, eu voltei a jogar, né, porque eu já tinha feito há muito tempo atrás, eu botei a Dani pra jogar, eu joguei pra ela porque ela tava com medo, enfim. A gente jogou o PT, Maguinho. A experiência de jogar esse jogo foi tão absurda, que a gente gritava jogando o jogo. Sim, a bruxa, olha, a Freira, que era um filme que a gente tava com uma expectativa, que a gente foi assistir na sala de cinema, com a ambientação toda do cinema, e nada funcionou. Eu não digo só pra mim, teve pessoas no cinema que eu reparei que se assustaram, a Dani se assustou, mas nessas horas de diálogos ruins, por exemplo, eu botava a mão na cabeça, ela olhava pro meu lado e falava... Eu sei. Vai acabar logo. E foi uma grande decepção, cara. Uma grande decepção. É um filme que não assusta. É um filme que pega um personagem que poderia ser melhor apresentado, que é o Valak. Poderia muito bem não ser nenhum outro demônio, né? Poderia ser qualquer outra coisa, porque eles mencionam o nome Valak, porque a gente já sabe que aquele demônio, né? Que aquela freira é o Valak do outro filme. Se não, whatever a informação, whatever o demônio, whatever o porquê que ele é uma freira, nada ali é justificado, nada ali é bem desenvolvido, nem os sustos valem a pena, cara. Que decepção. Maguinho, você escreveu uma crítica muito boa sobre esse filme, você... deixou toda a sua opinião lá dentro, mas você quer fazer um resumão só rapidamente? Cara, muito rápido, assim, reiterar. Eu concordo com tudo que o Renato falou, ele foi sucinto, foi cirúrgico, é um filme que tinha, com certeza, totais condições de ser muito bom, porque primeiro você tem um personagem que a sua caracterização é aterrorizante. Um personagem que veio de um filme onde ele roubou a cena em 5 minutos. Tinha como ser um filme muito, muito bom. E realmente, cara, o filme é uma grande decepção. Cara, eu acho que o filme tem coisas, algumas coisas boas, como a ambientação, ela é convincente e tal, mas a direção de arte é interessante, mas... Cara, o terror, sentir medo, a gente que procura algo a mais, algo sem ser jumpscare, a gente fica decepcionado porque é um filme que... E aí, o que me deixa mais com a pulga atrás da orelha é pensar aonde essa franquia, pra que lado ele vai descambar. Se é pro lance mais comercial, entendeu? Que aí você tá aí, Invocação do Mal 3 pode ir por esse caminho que, enfim, descamba tudo que ele construiu ao longo do 1 e do 2. Os Annabelles não são ruins, mas nem se comparam com os originais. Não, o primeiro, né? É muito ruim, cara. O primeiro é muito primeiro ruim. É horroroso. O 2 é muito bom. O segundo é razoávelzinho, mas nem se comparam com... Pô, eu acho o segundo muito bom, cara. Eu revi fim de semana, inclusive. E a Freira, Renato, ele é o filme mais comédia da franquia. O que teria que ser o mais aterrorizante pelo personagem. Mas, enfim, concordo. Um filme estranho. É assim, é decepcionante porque você tem o Valak, que é um personagem tão incrível, com um filme tão insignificante. Acho que é isso. O filme é insignificante. Não, e não se surpreenda se daqui a alguns meses eles não anunciam mais um spin-off chamado A Criança. que é sobre o menininho. Sim, que eu não sim, sei porquê daquele caralho daquele menininho tá no filme. Não tem sentido algum. E outra coisa também, a gente vai ter o filme do... Crooked também Man. Tá no invocação. É, realmente também eu acho que temos que parar de acreditar nessa franquia, talvez. Ou pelo menos nos spin-offs. Eles colocam elementos que são assustadores, só que eles pegam esses elementos pequenos que são assustadores pra aquele filme específico e querem fazer um filme inteiro de 1h40 com ele. Exatamente. Às vezes não tem necessidade. Às vezes é só um elemento mesmo que funcionou como terror ali, entendeu? Muito bem, gente. Então o filme é A Freira e estreou. É, em alguns lugares ainda tá em cartaz. Né? E fez muito sucesso. 6 de setembro. Fez muito sucesso. Tá fazendo ainda. Fez sucesso, pois é. Eu sinceramente não foi o Ignore um blockbuster esse mês pra mim. Não tenho muita vontade de ver, não. O dessa franquia todas, aliás, eu não vi Annabelle, não vi nada disso. Eu só vi o primeiro e o segundo no cinema. Primeiro Invocação e o segundo Invocação no cinema. Mas muito porque eu gosto muito do James Wan. Mas eu não botei fé em nenhum dos outros spin-offs. Annabelle 2 é bom, cara. Bom, vamos partir pra surpresa do mês. A minha surpresa do mês, eu suspeito que seja o melhor filme do mês do Maguinho. E talvez do Renato também. Então, eu não vou falar dele por enquanto, até porque a gente fez um cast sobre ele. Eu já dei toda a minha opinião. Inclusive, escrevi uma crítica sobre ele também. Uhum. Então, eu vou passar adiante, que eventualmente a minha surpresa do mês será comentada aqui por uma pessoa que ainda não falou do filme. Então eu vou passar pro Maguinho. Maguinho, sua surpresa do mês de setembro, por favor. Bom, vamos lá. A minha surpresa, ela foi tão legal e acho que, na verdade, foi muito bom passar momentos tão descontraídos no cinema, assim. Tô falando da animação da Warner, Pé Pequeno, né? Pra quem... Olha só. Ela pega... Você imagina pegar a lenda dos Yetis, né? Ou do Pé Grande, né? E ela vira de cabeça pra baixo. Ela inverte a história. É quando o Yeti encontra e tem um primeiro contato com o ser humano, que é o pé pequeno, né? Que somos nós. E, cara, assim, como é interessante você ver a história dessa forma, desse ponto de vista. Você vê uma sociedade de Yetis vivendo de uma forma bem humana, em constante evolução, e nós humanos, cara, vistos como o mal, como os abomináveis, uma lenda temida. E o pé pequeno, cara, tem tudo que uma animação precisa pra fazer sucesso. Pra todo mundo, né? Ela tem uma boa história, que é super interessante, super bem contada. Personagens muito carismáticos, são muito legais de ver, sabe? É super colorido e super bem feito. Tem temas musicais ótimos, sabe? E momentos muito, muito engraçados, cara. Então, enfim, uma grata surpresa. É um filme realmente muito interessante, me surpreendeu. Pé Pequeno, da Warner. O filme estreou agora no final do mês, dia 27 de setembro. Estreou, então, no finalzinho do mês agora. Deve estar em cartaz. Eu vou te confessar que o trailer é bem engraçadinho. Cara, é interessante, é muito legal. Vale. Eu fiquei com vontade de ver também, cara. Tá aí a dica do Maguinho, dia 27 de setembro estreou Pé Pequeno, é a surpresa do mês do Maguinho. Renato, sua surpresa? Então, a minha surpresa do mês, num mês onde vários filmes que eu tinha uma expectativa não retribuíram a expectativa que eu tava tendo, um filme que eu não tava esperando nada acabou que me surpreendeu, porque eu fiquei assim, ué, o filme não é tão ruim como todo mundo tá falando. E é o Hotel Artemis. Pra quem não tá ligado na história, que eu acho que quase ninguém tá ligado na história desse filme. É, ele passou no cinema voando, né? Voando. Ele, na verdade, passa num futuro próximo, né? Onde existem problemas dentro da sociedade, questão de água, energia, mas isso não é muito bem explorado. A gente só sabe que existe aquilo. E nessa cidade, ele tem um hotel, que é o Hotel Artemis, onde existem regras para se entrar e ficar dentro desse hotel, que na verdade funciona como um hospital também. E lá a personagem da Jodie Foster, ela recebe bandidos que estão foragidos, ou pessoas assim, mais do crime, digamos, que são assinantes daquele hotel, pagam mensalidade do hotel e tudo mais, e lá eles vão para serem cuidados, né, pra, às vezes um ferimento, ou querem se esconder para esperar a poeira baixar. Então o Hotel Artemis é o lugar que eles vão para isso, e é muito similar ao Hotel Continental da franquia do John Wick. A referência é muito, muito clara. O que eu achei curioso, porque, como eu comentei, é um filme que eu não estava esperando muito, porque ele foi muito... Eu vi muitas críticas ruins dele lá fora, né? Ele não foi muito bem recebido. E isso acabou baixando a minha bola com o filme. E quando eu fui assistir, não é um filme maravilhoso, mas eu tive uma hora e meia agradável assistindo o filme, eu me diverti assistindo o filme. O elenco dele é um elenco bom, mas que em sua grande maioria não entregou as melhores de suas atuações, né? O Sterling K. Brown tá no filme, a Sophie Boutella tá no filme, Charlie Day, que eu sei que você adora esse Brett, ele tá no filme. Sempre o mesmo papel, sempre. Sempre a mesma sempre coisa. Sempre gritando, sempre. Pra mim, a grande surpresa na questão da atuação fica com o Dave Bautista, não é porque eu defendo os wrestlers, mas ele tem um personagem interessante, ele tem um arco interessante dentro do filme, e ele tem uma atuação boa, até, ainda mais pro nível dele. Eu gosto de ver o Bautista em papéis assim, né? Eu acho que são os papéis que a gente consegue ver melhor a questão da atuação dele, né? O Theo Artemis, o Blade Runner, quando ele aparece bem no comecinho. Então, o Theo Artemis é um filme legal, acho que vale a galera assistir, é um filme que não tá sendo muito comentado, mas é um bom escapismo. O Theo Artemis estreou dia 13 de setembro e, como eu falei, passou bem rapidinho no cinema, mas eu achei um filme interessante também, achei um filme bem legal. Quer dizer, eu esperava meio isso. Se você ver o trailer desse filme, acho que você vai entender bem o que é o conceito do filme e ele entrega bem aquilo ali. Só queria falar o seguinte, Drew Pierce é o diretor desse filme. É o primeiro filme longa dele. Ele é bastante famoso pelos roteiros que ele fez. Ele fez o roteiro do Homem de Ferro 3. Agora, dirigindo o primeiro filme dele, dirigindo o Hotel Artemis. Que eu queria falar assim, a melhor coisa do filme, disparado pra mim, Jodie Foster. É um filme de ação, é um filme de ficção científica. Você pode classificar ele do que você quiser. Uma coisa é inegável. Todos os personagens, esse filme deve ter, sei lá, uns 7 ou 8 protagonistas, né, Renan? Provável. Cara, a história da Jodie Foster, a maneira que ela muda ao longo do filme, a maneira que ela anda, tudo dela, ela é o personagem mais frágil do filme, disparado mais frágil. Sim. E ela é absurda, absurda. Ela leva todo mundo na lábia, ela leva todo mundo no papo, ela não precisa bater em ninguém, é Jodie Foster, gente. Ela já é uma senhorinha, já. E, cara, é maravilhoso. Se você não se interessar por nada nesse filme, veja por Jodie Foster, duas vezes vencedora do Oscar, uma atriz extraordinária até hoje, que num filme de ação e ficção científica é a melhor coisa do filme. Não, e vou falar outra coisa. Tem uma sequência de ação que é muito legal, com a Sophie Boutella no corredor. Sim. Cara, aquilo ali, eu vi aquela sequência e falei, nossa, ela é a minha Electra. É, esquece, boa. Aquela menina da série do Netflix, cara. Ela tinha que ser Electra. Boa, verdade, muito bem. Então, surpresa do mês do Renato, até o Artemis. Vamos dar sequência aqui, então, para os nossos pacotões do mês de setembro. Vou começar com o Maguinho. Maguinho, seu pacotão, que é bem grande, para esse mês de setembro, por favor. Aquele meu pacotão que se resume a um. Sempre, né? Vamos lá, meu pacotão se resume a Alpha. Cara, a pergunta, alguém viu essa porra? Além de mim? Eu não vi, Maguinho, mas eu não vi porque não estreou perto de mim, mas eu vi algumas pessoas falando bem do filme. É, sério? Sério. Nossa. Eu vi o então, trailer, cara, sério. É, enfim, cara, o filme, ele é bem fraquinho, cara. Ele tenta te fisgar pelo visual um pouco dos 300. É, mas, na verdade, já passa a te incomodar com, sei lá, meia hora de filme. Quem não sabe que porra é essa, ele conta a história há 20 mil anos atrás do início da domesticação dos lobos pelos humanos, né? Aqui um garoto que é atacado por uma manada de... Não é antílope, mas você imagina naquela época como se fosse um antílope agora, que eu não sei o nome, mas enfim. E ele cai em um precipício e é dado como morto, né? Deixa ele lá porque acha que ele morreu e realmente a chance de sair vivo era zero. Ele não só sobrevive, né? Como começa a domesticação de um lobo que tenta atacar, ele consegue quase matar o lobo, mas quando vai matar o lobo mesmo, ele fere o lobo, quando vai matar o lobo, ele prefere não matar e começar a tentar domesticá-lo. E aí o filme se desenrola assim. Na verdade, o Alpha é um filme feito pro mercado de home video, isso é óbvio. Ah, é? Óbvio. Cara, você vê pelo filme que ele é feito pra home video, né? Ele, assim, ele tem uma pretensão de ser mais do que ele já é. Roteiro não tem sentido em vários momentos. E os diálogos é o que mais incomoda, porque ele com direito às gírias. Você coloca uma civilização de 20 mil anos atrás. O filme tem gírias e o filme com diálogos rebuscados, o inglês, como se... Cara, desculpa. Nossa, é o 10 mil a ser tudo de exatamente, novo. Exatamente. Como se fosse isso. Como se fosse 10 mil antes de Cristo do nosso saudoso... Roland Emmerich. Roland Emmerich. Nossa, que filme horroroso. Enfim, cara, eu acho que seria bem audacioso, né, se ele fizesse sem diálogo, como em Guerra do Fogo. Mas aí eu acho que é pedir mais, é pedir muito, né? Enfim, esqueçam, Alpha passou e ninguém viu, só eu. Pô, Maguinho, nem no home video, então? Onde ele é o foco? No home video em casa, talvez. Pra quem curte ver filme em casa, eu não gosto, então quem curte ver filme em casa, pode ser. Então tá, Maguinho. Então o filme Alpha estreou dia 6 de setembro. Esse final de semana pro Maguinho, dia 6 de setembro, estreou A Freira, Alpha e Cro em Família, que foram os filmes que o Maguinho viu e ele não gostou de nenhum. Mas tudo bem. O Cro, por exemplo, ele nem vai falar. Ninguém viu Cro, né? Cro. Puta, Patrícia. Não, é porque o Cro é o melhor do mês dele, que ele vai falar ainda. É verdade. Mas você deu então, spoiler. Aguarde aí que ele vai falar de Cro ainda. Renatão, pra você, o seu pacotão, por favor. Vou esperar que seja melhor. Meu pacotão são. Não é muito melhor, não, assim, para não dizer que não é melhor. Dando continuidade no meu mês posta, eu vou falar aqui de dois filmes. O primeiro deles é o Primeira Noite de Crime. O Renato me decepcionou esse aí, hein, cara. Você viu, mano? Cara. Não vi, cara. Eu não esperava muito, não, e o filme meio que entregou exatamente aquilo. A questão é, eu até escrevi uma crítica sobre esse filme que tá no site do Ratos, convido todo mundo a dar uma olhada nela. Eu li também. A minha questão com esse filme é, ele é sempre mais do mesmo. E nesse filme ele tem a oportunidade, eu não vou ficar aqui explicando o que é o Purge, todo mundo sabe o que é. Aquela A Noite do Expurgo, onde durante... É depois de quatro filmes e uma série de TV que tá rolando agora, todo mundo sabe o que é, né? Durante 12 horas, durante um dia do ano, qualquer crime é liberado e abençoe os novos pais fundadores. Enfim, dessa vez eles têm a possibilidade de fazer algo diferente dentro da estética da franquia, que é voltar à história, né? Eles estão voltando na primeira noite, onde começa o Purge. Então a gente pode entender um pouco do conceito de onde veio os novos pais fundadores e o que eles querem fazer com o experimento do Purge e como foi a reação das pessoas e como funcionou tudo aquilo pela primeira vez. E só que tinha argumento, não tinha, Renato? Tinha argumento no bom filme, né? Sempre. Tinha, cara. Tinha argumento. Aliás, esses filmes só tem esses filmes todos eles, só tem argumento. Só. A ideia sempre é muito boa. Sim, é verdade. Exato. Só que em vez deles partirem pro algo realmente interessante dentro da franquia, eles resolvem voltar pra questão dos mascarados, dos excêntricos na cidade. É a primeira noite do Purge e já tem gente mascarada, já tem gangue no estilo guerreiros, já tem... Já tem tudo aquilo. Todos os estereotipos que a gente já tá acostumado a ver dentro da franquia já estão estabelecidos aqui. E desde a primeira noite, a suposta primeira noite. Então, não tem nada de novo. O que acontece mais uma vez é um desperdício de um tema completamente interessante. Sim, muito. Eu até falei isso na minha crítica. Pergunta, para mim, continua. O que um diretor engajado politicamente e talentoso e com um estilo visual não faria com uma franquia dessas, entendeu? Novos elementos, novos melhores elementos que ele poderia abordar ali. E o que também parece é que o filme, ele tenta ser um gancho para a série de TV. Aqui no Brasil não teve isso, mas nos Estados Unidos ele rolou uma cena pós-crédito, e a cena pós-crédito é um gancho direto para a série de TV. Que eu vou comentar aqui que eu assisti os dois primeiros episódios e eu abandonei logo. Nossa, sério, Renan? Que é pena, horroroso. Hein? O segundo episódio, então, é uma desgraça. É muito ruim. É porque, assim, eu li a sua crítica e achei maravilhosa. Na verdade, eu tenho uma pergunta e eu tenho um desabafo. Eu vou começar pelo desabafo, depois eu faço a pergunta. O desabafo é o seguinte. O único desses quatro filmes que presta ainda é o primeiro. Porque se passa em um lugar fechado. E porque tem, bem ou mal, você tem atores mais decentes. Inclusive o Ethan Hawke tá no primeiro filme. Sim, é porque também é muito... Você mesmo falou, é um cenário só, né? A casa. Isso. Então, sim. É muito mais claustrofóbico e as máscaras funcionam você muito tem, mais. Você tem como o Purge um pano de fundo, né? Um plano de filme, e o que importa realmente é aquela história na casa, que é bem interessante. Eu lembro que quando eu vi esse filme, eu comentei com o Maguinho, vê, é legal, tal, não sei o quê. E uma das coisas que a gente comentou mas faltou lá fora, né? A gente queria ver lá fora. E tudo que seguiu daí adiante é o lá fora. E não é interessante. A graça desses filmes era a ideia, era o conceito de tipo, o que será que tá rolando lá fora? E é o medo do que você não vê. Toda essa questão dos pais fundadores que o Renato falou, e né, das pessoas que não saem, que ficam, eu acho que é mais interessante sobre o conceito do The Purge. Infelizmente, eles foram para um outro caminho. Poderia realmente ser uma ideia boa. O que eu acho legal dessa franquia é assim, o marketing deles é extraordinário. O marketing da Primeira Noite de Crimes era praticamente o marketing que o Trump fez na campanha dele, sim, só que adaptado pro Purge. Então você tinha aquele boné vermelho, né, do Let's Make America Great Again. tinha só que escrito Exato. First Purge. Então, eles usaram essas questões, eu achei interessante, assim, até um paralelo. Poderia ser um filme mais político, até pelo marketing, mas não, não é. Eu não vi, mas eu não tenho o mínimo interesse, eu perdi todo o interesse dessa série, porque eles não souberam explorar. Eu vou te falar que esse dos quatro, esse é o que tenta ser um pouco mais político. É, mas também porque... Até porque é a primeira vez que tem um diretor de fora, né, o diretor não é o roteirista, né, de todos os filmes, então ele tenta fazer algo novo. Vale o ingresso? Não, nem um pouco, eu tô falando, mesmo assim, não... Não vale, mesmo assim... Então, eu vou te fazer uma pergunta simples e eu vou te pedir uma resposta simples. O que, que a Marisa Tomei tá fazendo nesse filme? Ah, ganhando um troquinho, só. De leve, né? Ah, de leve, assim, de bobeira. Enquanto o Homem-Aranha não tava rolando as filmagens, ela... lá, vou ganhar uma graninha. Entendi. Porque, além de você dizer que nem sabia que ela tava nesse filme... Eu não tinha a menor ideia. Gente que viu esse filme... E falou que não tinha a menor ideia que ela também tava. Inclusive, ela já ganhou um Oscar. Não precisava fazer isso. Mas tudo bem, eu entendo. Pra ter que pagar as contas também. Oscar mas a maldição do Oscar bateu meio pesado pra ela, sabe? Pois é. Voltando a falar de filmes fracos, filmes ruins, como já mantém a tradição aqui de sempre dar uma criticada em algum filme do Netflix, eu venho falar de outra maravilhosa pérola que sai de lá, que é um filme chamado Sierra Burgess, Who Gives a Fuck? Esse filme é estrelado pela Shannon Purser, que é a Barbie do Stranger Things, a série de grande sucesso. Na real, a Barbie é um outro exemplar de personagem que Who Gives a Fuck, mas aparentemente a galera realmente se importou com ela, a ponto que o Netflix fez um filme pra ela, pra essa atriz. E nesse filme, a Sierra é uma menina, ela é gordinha, ela é fora dos padrões, né, de beleza, digamos. É muito tímida e tudo mais, ela sofre bullying de uma menina bonitinha, popular da escola, e fica sacaneando ela. E essa menina pega o telefone dela e passa pra um cara de uma outra escola que tá cantando ela. O cara pede o telefone dela, tal, ela quer sacanear a Sierra e dá o telefone da Sierra pro cara. E nisso, o cara começa a conversar com ela por telefone, achando que tá falando com a garota popular. Vocês estão conseguindo acompanhar? Ou a sim, história sim, tá muito... Ou a história tá meio estranha, mas tudo bem. Então, exatamente isso. O cara popular da outra escola fica conversando com a menina, com a menina gordinha, achando que tá falando com a garota popular, que ele encontrou na lanchonete e tudo mais, e tava dando mole. Quando a Sierra percebe isso, ela fala, opa, ferrou. Eu tô gostando desse cara, o nosso papo é muito bom, a gente tá aqui há horas conversando e tudo mais, eu preciso manter isso. Então, ela vai atrás dessa garota popular e fala, ó, eu te dou umas dicas de literatura, de não sei o quê, porque ela quer impressionar um cara lá, whatever, e em troca ela vai ajudar ela com isso. O que segue dali, acho que com o que eu expliquei pra vocês, vocês já conseguem imaginar o que, é que segue dali. É um filme previsível, como a maioria dos filmes adolescentes são, como a maioria dos filmes dessa história, desse tipo de história são, né? Você percebe ali claramente o que vai acontecer. O que eu acho que é ruim desse filme não é nem as atuações, ou a direção, ou o roteiro. Isso tudo não é grande questão. A grande questão é a mensagem por trás de um filme como a Sierra Burgess. É a mensagem ruim de você fazer o que eles chamam muito nos Estados Unidos de catfish, que é você enganar as pessoas virtualmente, você fazer passar por uma pessoa, e a mensagem por trás disso que eles tentam passar é ruim. A conclusão da história toda é ruim. Existe um documentário sobre isso, chamado Catfish, que inspirou um programa da MTV, e lá eles tratam de histórias assim, e são histórias onde o final nunca é feliz, porque no final a pessoa nunca acaba ficando com quem foi enganado. Você se sente traído, né? Você se sente traído, cara. Então eu acho que o principal desse filme é uma mensagem falsa e você romantizar algo ruim. Então, por isso que eu acho que Sierra Burgess não é um filme muito bom. E antes que eu precise, explicar o porquê que eu vi esse filme, vocês já sabem, né? Então, um beijo, não, Dani. Você namora. Você namora. Te amo. Claro. Não é culpa sua. O filme estreou na Netflix. O filme, na verdade, se chama Sierra Burgess é uma Loser, que eu acho um título extremamente interessante, porque se fosse nos anos 80, ele provavelmente se chamaria Sierra Burgess é uma Perdedora. Sim. E eles resolveram não traduzir o Loser, porque já é uma palavra comum pra todo mundo, então... Bom, estreou na Netflix dia 7 de setembro. Pelo jeito, brigou pra não ser o pior do mês do Renatão. Não tanto, porque a Freira me ofendeu, cara. A Freira ali era pessoal. Esse foi o mês dos filmes pessoais. Pode crer. Enfim, vamos pro melhor. Vamos falar de coisa boa, vamos pro melhor filme do mês. Meu melhor filme do mês, nós também fizemos um cast sobre ele. Se chama Noite dos Lobos, também é da Netflix, estreou dia 28 de setembro. Eu acho que, se você ouviu esse cast, você sabe que eu falei muito nesse cast. Eu falei tudo que eu tinha que falar, só que faltou muita coisa. Eu queria fazer até um parte 2 desse cast, porque é um filme que eu poderia falar. Aliás, vou falar muito desse filme ao longo do ano. Ao longo da vida. Ao longo da vida, com certeza. E eu terei outros casts em que falarei desse filme, com certeza, porque ele estará entre os meus melhores do ano. E eu vou te falar, Marcelinho, eu também tô tão empolgado que eu vou sentar no meu sofazinho lindo e vou ver. Porra, com certeza. Cara, vai chover. Com certeza absoluta. Mas, ô Maguinho, eu tenho a impressão, eu quero deixar isso claro, porque eu falei no cast, eu sei que alguns dos nossos ouvintes devem ter pulado aquele cast, ou porque não viram o filme, ou porque não interessou. Sim. E estão ouvindo esse. Então, assim, eu quero dizer o seguinte, eu dei uma nota bastante interessante. Uhum, então, não tem dúvida. Né? Eu recomendo, eu queria deixar só isso sobre esse filme, eu recomendo que vocês vejam o filme. E antes de vocês tomarem qualquer atitude de ódio, qualquer sentimento, confusão, ódio, eu tenho ouvido bastante essas palavras. Escute o cast primeiro. Sim. E aí, forme uma opinião. Escute o cast. Pra dar uma balizada, né? Pra dar uma parada. Não precisa ser no mesmo dia, não. E aí, depois você vai falar as suas palavras de ódio. Então, muita calma. Dá uma chance pro filme, porque é um grande diretor que tá por trás. É um diretor que, anota aí, que eu já falei isso lá no cast do Sala Verde, 2 anos atrás. Sim, verdade. É um cara que vai arrebentar com Hollywood, hein? É um cara que vai guardar o nome dele ali com os grandes, eu acho. Né? Eu aposto nele. Então, Noite dos Lobos, estreou dia 28 de setembro, tá lá na Netflix. Vou passar pro Maguinho. Maguinho, seu filme do mês de setembro. Então, vamos lá. Falar de filme bom é sempre bom, né? Então, com certeza esse filme vai estar no meu pacote dos melhores do ano, com louvor, né? Eu estou falando de Buscando, Searching, 3 pontinhos. Primeira coisa a se fazer, uma dica, né, nossos amigos do mundo, é escutar o nosso podcast especial sobre filme. Eu e nosso Marcelinho, nosso âncora antigo, esmiuçou o filme, tem um bate-papo muito interessante lá. Enfim, Buscando é um filme muito, muito, mas muito interessante. Não pela sua história. Ela não é tão original. A gente já viu histórias parecidas com esse, né, com esse filme. Mas ele é muito bem explorada e muito bem contada, né? Quem não viu ainda, de um pai, rapidamente, de um pai que para de receber mensagens da sua filha e começa a busca para encontrá-la. Até aí, ok. Se não fosse a fantástica ideia de contar toda essa história pela tela de um computador e pelas dezenas de redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr e FaceTime, enfim, é incrível. E o resultado é absolutamente genial. Vale muito a pena, cara, assistir esse frescor de originalidade. Muito bem. A gente fez um podcast sobre esse filme, é um dos poucos podcasts sobre esse filme, se não for o único, verdade. Eu não vi mesmo. Verdade. Eu não achei, mas tanto podcast aí que a gente não sabe. Continua buscando. Então, continua buscando o que você acha. Mas o nosso tá bem completinho, tá bem legal. Então dá uma olhada. Eu gostei tanto desse filme. Foi minha surpresa do mês, como eu falei. Eu não quis falar naquela hora, mas tem a crítica lá, dá uma olhada. Eu escrevi a crítica assim que eu saí do cinema, eu escrevi. Porque eu tava tão empolgado com o filme e eu já tinha pensado assim. O calor da emoção, né? Eu já tinha pensado assim, meu filme do mês, pronto. Já garanti meu filme do mês. Aí eu acabei vendo Noite dos Lobos. Foi uma batalha, mas eu acabei ficando com esse. Renatão, seu filme do mês, por favor. Então, o meu filme do mês também foi muito difícil. Buscando e o Noite dos Lobos, que foi o filme de cada um de vocês. Eu quero deixar claro aqui, todo mundo sabe, quem ouviu o nosso cast do Noite dos Lobos, sabe o quanto eu também gostei desse filme. A média, né, da nota dele foi uma das melhores que a gente já deu dentro do podcast. Eu, Marcelinho, Rafaelo, falamos do filme. Mas, como eu falei, eu preciso revisitar esse filme. Ele não é um filme que eu consigo de uma vez só já falar. E por isso meu filme do mês ficou Buscando. É um filme que eu tava com uma expectativa depois de ter ouvido os burburinhos dentro de festivais. O trailer me comprou. Eu gosto muito do John Cho. Ele é um ator que tem apostado muito em filmes independentes. Ele fez o Columbus ano passado, que é um filme maravilhoso. Ele tá na segunda temporada do Exorcista. Ele tá muito bem lá, por sinal. E aqui, como o Maguinho falou, é uma história que, por mais que a gente já tenha visto, a maneira que ela é contada é completamente diferente. E todas as reviravoltas que o filme vai dando pra você vão fazendo o filme ser mais especial. Pelo fato dele se passar todo por telas de computadores, de televisão, de celulares, ele pode estranhar no começo, mas são momentâneo. Em 10 minutos você já tá ambientado com a história. E eu digo 10 minutos porque os primeiros 10 minutos ele apresenta toda a dinâmica daquela família. E é uma apresentação tão bonita, é tão sensível e direto a maneira que ele vai construindo o pai, a mãe, a filha e a relação deles pelas fotos, pela maneira que eles vão criando arquivos no computador e vai mostrando como é a vida deles e como eles se amam e como eles se apoiavam e como eles vão se destruindo por causa de uma questão familiar, né? A falta de diálogo que a gente tem para encarar problemas e situações pesadas que a gente vive no dia a dia, que a gente acaba não conversando, a gente acaba enterrando aquilo pra gente. E a tecnologia afasta mais a gente, entendeu? E o filme retrata muito bem isso. Para mim, os 10 primeiros minutos são excelentes para você situar no que é o filme, naqueles personagens e para mostrar para mim a verdadeira mensagem por trás daquela história. Eu me peguei diversas vezes falando: é isso que vai acontecer, é isso. E o filme vai sempre te dando rasteiras, nunca é aquilo que você acredita. E é isso que eu acho que o filme é tão maravilhoso. Buscando foi um filme que eu tava esperando, foi um filme que atendeu uma expectativa e até superou um pouco. Assim como Noite dos Lobos, eu não vejo a hora de rever esse filme. Muito legal, muito legal. Buscando, então, filme, cara, que a gente chegou a falar isso no cast, uma pena que chegou em poucas salas, uma pena que muitas cidades já saiu de cartaz. Esses são os filmes do mês de setembro. Aqui a gente encerra os filmes do mês. Só antes da gente partir pra Ratoeira, que, enfim, nem Ratoeira é, mas enfim. Ih, caralho, vamos... não vem você não, hein? Antes só da gente partir, a gente vai falar dos filmes que a gente não viu e que a gente quer ver. Última chance de falar do Crow em Família, Maguinho, não? Sem chance? Porra, não, eu acho. Tá, não vimos Crow em Família, não vimos O Paciente, causa do Tancredo Neves, não vimos. Na verdade, não vimos... 10 segundos pra vencer. É isso que eu quero ver, cara. Vimos. Esse eu também achei interessante. Tudo que é feito pelo Daniel... Daniel de Oliveira. Daniel de Oliveira é bom. Ele dificilmente faz coisa. José Alvarenga Júnior é um excelente diretor. Verdade. Um cara de uma visão muito legal. Osmar Prado também é outro ator excelente. Osmar Prado, Parece estar muito bem no filme, né? Com certeza. Um Pequeno Favor é o filme novo do Paul Feig, diretor do Caça-Fantasmas, né? Estão falando muito bem desse filme. Eu realmente não tinha interesse nesse filme, mas eu comecei a ler algumas críticas e eu me interessei. A gente não viu Crimes in Rap-Time. Eu acho que a Patrícia acabou vendo, que era a segunda ratoeira dela. Mas não tenho certeza, porque Patrícia, como eu falei, está incomunicável, numa situação complicada. Eu acho que depois do Crimes in Rap-Time, ela se isolou no Tibete. Do mundo. É verdade. Mas enfim, o filme que eu quero ver ainda é Um Pequeno Favor. Talvez esse outro aqui, Noite dos Lobos, que eu preciso ver uma terceira vez. Não, brincadeira, não. Maguinho, você, o que faltou pra você? Cara, eu vou te falar que, assim, exclusivamente, eu não perderei Noite de Lobos, que eu pretendo ver, comentar com vocês. É o que eu tô, assim, eu tô querendo sentar com calma e ver, porque é um diretor incrível, uma estreia de um filme incrível, que foi o Sala Verde, então, muito empolgado para assistir o Jerry Sonier, novamente. Muito bem. Só deixando claro que o Sala Verde é o terceiro filme dele, esse é o quarto. Tá? Mas justamente, bem, então é o que eu falei. Não tem problema nenhum. Estreia pra você. Ou melhor, é o que eu falei. Exatamente isso. Renatão, e pra você, o que, que faltou? Cara, pra mim faltou 10 segundos pra vencer. Pé Pequeno e Um Pequeno Favor. São os três filmes que estão na minha lista ainda, que eu vou ver se eu consigo assistir. Vocês realmente não quiseram ver o filme o Homem Perfeito com a Luana Piovani e o Marco Luque. Ninguém realmente... Não. Acho que nem o cinema se interessou em ver. Tá. É uma pena. não, cara. Tem outro filme que eu quero ver. Por incrível que pareça. Porque eu ouvi coisas boas dele. E porque, eu vou ser sincero, que até os 45 do segundo tempo, eu não sabia que era ele que tinha dirigido esse filme. Que é O Mistério do Relógio de Parede. Não. Ah, é verdade. Cara, assim, não. Quero ver. Eu ouvi críticas razoáveis sobre ele. Quero, eu não tô assim. Puta, preciso correr pro cinema pra ver. Até porque eu esqueci do filme até 45 do segundo tempo do cast. Então, já deixa claro. Mas eu tá ali, cara. Eu vou ver. Até porque eu ouvi coisas boas do filme. Não... Tá no radar, não é verdade. Muito bem. Então, com isso, a gente encerra os filmes do mês. Vamos partir para a ratoeira desse mês, que será profetizada por Marcelo Perello, no lugar, substituindo, né, Patrícia Costa. De última hora, hein? Ratoeira do mês de setembro, começando a partir de agora. Muito bem, ratoeira desse mês todo mundo sabe, todo mundo acompanhou o duelo. O Predador, Maguinho ficou de fora do cast do Predador, fiz com o Renato. Eu gostei, dei uma nota razoável. O Renato não gostou, deu uma nota razoável pra menos. Nenhuma nota cruelmente ruim, nenhuma nota excelente. Se o Maguinho escutou o cast, eu sei que ele escutou. Escutei. Fui bastante xingado depois no meu WhatsApp. Eu quero que ele só saiba que, antes de começar a resenha dele, as opiniões foram pelo mediano. E todas elas embasadas. Quero ver agora, porque houveram juras de ódio e houveram juras de morte também. Então eu quero ver se ele terá coragem de fazer isso. Mas sem intriga da oposição. Quero ver se ele terá, sempre. Eu quero ver se ele vai fazer isso nesse cast também. Se ele vai ter coragem de ameaçar. Eu espero que não, porque a amizade sempre continua, embora a opinião nunca é a mesma. Renato, antes só da gente começar, houve muito debate no último cast do filme do mês sobre a escolha do Predador. Vou perguntar pra você novamente. Eu fiquei puto. Você acha que foi a melhor escolha, olhando o mês de setembro? Foi a melhor escolha para uma ratoeira? Não, sem dúvida não foi. E olha que eu me decepcionei com o filme. Eu não acho que ele é um filme ruim, tá? Eu não desgostei do Predador. Eu só me decepcionei com o Predador. Pô, pelo amor de Deus, cara. Tem Crimes e Reptime. A própria Freira, que foi uma desgraça. Meu Deus do céu. Apesar que se a Freira também fosse selecionada pra ser uma ratoeira, eu ia achar uma merda ter colocado, porque eu tava com expectativa na época. Sim, mas, é verdade. Enfim, o mundo dá voltas. Eu não concordo com o Predador ser uma ratoeira, cara. Não concordo mesmo. Continua não concordando. Não concordando. Até, e é a mesma questão, bateram muito no... o Jurassic World também. Por que o Jurassic World pode ser uma ratoeira? Eu também achava que o Jurassic World não deveria ser uma ratoeira. É, eu também. Inclusive no período, por mais que eu... não tivesse empolgado com o filme, não gostei do filme, eu achava que ele não deveria ser uma ratoeira. Privou quem gosta de ter um cast exclusivo do Jurassic World dessa vez. Algo que não aconteceu com o Predador, felizmente. Até porque o Predador tem mais força, né? Olha só, do que o Spielberg. Então, Maguinho, eu vou deixar aberto pra você se justificar mais uma vez, caso queira, pela escolha do Predador. E a sua opinião sobre o filme Predador. Só que antes de você começar, um dos benefícios do Patreon é que a gente pode gravar. A gente grava antes de ver a ratoeira e a gente grava depois de ver a ratoeira. Nossa opinião bem brevezinha. Então, é óbvio que isso é um benefício para o Patreon. Só que a gente vai colocar um trechinho só para você saber mais ou menos qual foi a opinião, bem por alto, qual foi a opinião da Patrícia do filme. Escuta aí. Maguinho, tá de parabéns pela indicação. Fez muito sentido que esse filme tenha sido indicado à ratoeira. O filme tá muito mais pra ratoeira, eu vou dizer. É só isso que eu vou dizer, que tá muito mais pra ratoeira do que pra filmes do mês. Mas eu acho que vale a pena conferir. É um filme que tem muitos pontos legais, então confiram. E aguardem as nossas próximas publicações sobre o filme. Enfim, Maguinho, depois desse comentário da Patrícia, eu vou passar a bola pra você e você pode fazer a sua crítica a seu pior filme do mês e a ratoeira de O Predador, de Shane Black. Manda ver. Bom, vamos lá. Rapidamente, cara, amigos ouvintes e amigos do mundo, teve uma contestação, né, sobre a ratoeira, se era pertinente ou se não era pertinente. Eu apenas indiquei pelos motivos, vendo os trailers, eu já não tinha comprado a ideia. Por isso que eu escolhi como ratoeira. Eu não achei interessante, primeiro, nem ter refilmado, nem ter feito um filme como esse de novo, não precisava, ninguém pediu, então esse foi um dos motivos que eu escolhi. Então agora vamos lá, só pra vocês entenderem o porquê do meu ódio. Assim, o meu ódio foi muito intenso no início do mês. A gente vai, enfim, vai vendo outras coisas, vai se decepcionando com outras, e a raiva ela vai se dissipando em alguns momentos. Eu continuo achando o Predador horroroso, tá, e vou explicar, vou dar a minha opinião por quê. E vai sair de um cara que viveu nos anos 80, consumiu o primeiro filme muito, consumiu o segundo filme muito, jogou os games, sabe? Se decepcionou com o que veio pra frente, com os AVPs de merda, enfim, como que eles conseguiram destruir um personagem, um ícone da nossa era, da nossa época, entendeu? E eu acho que foi o que aconteceu com esse filme na versão de 2018 de Shane Black. O filme começa, na minha opinião, eu até falei isso na minha crítica, o filme começa bem. Se a temática do filme fosse aquela, se ele tivesse escolhido aquela condução, aquela violência explícita, que é a marca registrada da franquia, eu tinha gostado muito. O que eu só não consigo comprar é como que um personagem daquele, que se você entender, se você olhar o personagem do pé até a cabeça, ele sem a máscara ainda, ele é muito assustador, muito assustador. E eu nunca imaginaria que um personagem como esse poderia virar comédia, poderia ser engraçado. Eu nunca esperava que o personagem... E eu falo mesmo com o de Aliens também. Eu nunca esperaria, não espero nunca que um filme como esse, com esse escopo, com essa tradição, com esse background que a gente já conhece, ele tenha se inveterado por uma comédia. E é o que aconteceu com o Predador. Primeiro que o filme tem, na minha opinião, tem um excesso de personagens absurdo que não tem sentido. O segundo ato destrói o filme de uma forma muito, muito, muito rápida. E aí é que eu acho que o principal culpado é o diretor Shane Black. Assim, não tem nada contra ele. Tem trabalhos muito bons. A indústria reconhece isso. Eu só acho que o que ele fez, a ideia que ele adotou pro filme, bastante humor negro, piadas rápidas, diálogos acelerados e tal, eu acho que é totalmente fora de contexto, né? As tiradas sarcásticas que depois partem pra uma comédia de vez, sabe? Como eu te falei, Renato falou de algumas frases da Freira, que ele teve que conviver com ela, e eu me admiro ele não ter se irritado muito em conviver, em ver um predador dando um joinha com o cotoco de uma mão. Ah, mas joinha não é frase, porra. Não, mas a cena em si, desculpa, ela é pior que uma frase. A cena com o cotoco de uma mão dando ok, tipo, estamos bem, né? Só vocês entenderem, é um carro forte onde tem um cara dirigindo e atrás tem uns 4 ou 5 policiais, o predador invade, detona, mata todo mundo e o cara fica dirigindo, não sabe como, e aí, como é que tá, estão bem e tal. Ele pega uma maneta sangrando com o braço, tipo do Arnoldão, quando morre no Exterminador 2, dá um joinha e tá tudo certo. Então, assim, cara, isso eu não compro, eu não bato palma pra isso, sabe? Atrelado a isso, você destrói tudo que eles falaram, tudo que nós compramos, tudo que nós entendemos, o porquê deles estarem aqui. Eles são caçadores de recompensas, eles fazem aquilo por esporte, né? Tanto é que no final do 2 é espetacular eles reconhecendo e dando aquela, não lembro se é uma adaga, se é uma espada, não sei, a arma, reconhecendo aquilo ali, sabe? E aí você cria um novo plot onde nada daquilo ali, em momento algum, desde 87, foi nem mencionado que eles buscando novos seres humanos, novos seres inteligentes para tentar mixar o DNA e criarem super predadores, como tem um de 3 metros de altura, entendeu? Então isso também achei que não tem nada a ver. Outra coisa, o cachorro Beethoven é totalmente ridículo, uma cena que é lamentável, caro amigos. Primeiro que um cachorrinho fica amigo da personagem, de uma cientista louca que parece o Rambo, e numa cena eles estão chegando e ela, o que ela faz? Ela joga uma madeirinha e ele vai atrás como se fosse o Boomer, como se fosse o Beethoven realmente. Enfim, não dá também, não dá. Outra coisa, o Jacob Tremblay é um ator espetacular. Mas, cara, não dá pra ele, em minutos, ser um expert da linguagem dos predadores e, enfim, e no final do filme ainda ele está trabalhando como se fosse, nossa, um super remunerado, um super empregado importante, que, cara, como é que... 12 anos de idade. Não tem. E aí, pra piorar, seu Shane Black, ele tem a cara de pau ainda de tentar engrenar uma franquia com uma cena final medíocre, que não tem sentido virar um Power Ranger, uma arma que a gente possa usar, virar um predador meio simbiótico, meio Transformers, meio... Enfim. Eu acho que a equipe dos loucos, né, também eu achei lamentável. Cara, o Thomas Jane fazendo síndrome de Tourette é altamente vergonha alheia. Fazendo, só pra gente encerrar rapidamente, finalizando com um terceiro ato que funciona em pouquíssimos momentos. O filme eu acho que é uma coletânea de uma porrada de merda que não tem sentido. Como eu te falei, ninguém pediu pra ter sido feito, sabe? E a cena final, ela é tão vergonha alheia que eu acho que ela... Tomara que minhas preces sejam ouvidas. Ela vai sepultar a ideia de Shane Black transformar isso em uma franquia. Então, minha nota de cocô para Predador, nem pensei nisso também, nota de cocô. Vamos lá, sabe aquele cocô? Eu vou falar porque, entendendo a cabeça do predador com aquela... Parece um caranguejo, entendeu? Aquele cocô que sai rasgando, que vai te sangrando inteiro, sabe? Que dói, dói. Sai rasgando, que você passa o papel, só tem sangue. Então, é isso. Caralho. É um cocô que dói. Tá cagando tijolo? É, claro, é tipo isso, tipo isso. Aquela prisão de ventre de, porra, quase 3 dias. É, então é isso, gente. Desculpem, eu não me preparei pra falar tanto de filme. Já até tinha esquecido, mas fica aqui a minha... meu repúdio, né, sobre esse filme que ninguém pediu e que mexe muito com o meu coraçãozinho lá dos anos 80. É, então é isso, Predador, na minha opinião, é um filme muito, muito, muito ruim. Let's get ready to rumble! Não, eu nem ataquei ele, nem ataquei, não, já passou também. Até porque tivemos um bate-papo no cast do Buscando tão fantástico, né, Marcelinho? Que não tem sentido entrar em polêmicas. Não vem puxar saco agora, baixo, não, né? Marcelinho. Lembrete, mandar o Maguinho a merda até o final do cast. Opa! Será que eu pensei isso em voz alta? Não, mãe. Maguinho, olha só, eu entendo a sua opinião, eu achei legal, bonito até da sua parte, você começar dizendo o seguinte, o ódio já passou, porque você viu sim, logo no claro, início do mês. Óbvio. E pô. você fez uma análise digna do Maguinho, né? Você se empolgou em alguns momentos. Normal. Sim, claro. É por isso que a gente te ama. Quando a gente fez o cast do Alien Covenant, que foi assim, ainda é hoje a alegria de muitos ouvintes, né? Ouvir aquele cast e ver a gente degladiando por causa daquele filme. Eu aprendi uma coisa naquele cast, cara. Não vale a pena entrar nesses méritos, porque sabe o que acontece? O tempo passa e o Alien Covenant, pra mim, virou um filme até esquecível em certas formas. Eu ainda gosto do filme. É verdade, passando... é verdade. Olha aí, concordamos já, cara. Já de saída, já. Se tiver passando na televisão, até vejo uma cena ou outra e tal. Mas assim, sim, parar sim. E... puta... vou ver o Alien Covenant. Não. Tem muito isso. Então, assim, sei que defendi até demais algo que eu gostei e não entendia tantas críticas negativas porque eu gostei. Não me sinto mal de gostar tanto daquele quanto desse filme. Não me sinto. Acho até que esse filme vai ser, daqui a, sei lá, 10 anos, vai ser um guilty pleasure. Sabe, a gente vai esquecer que ele faz parte da franquia Predador. Não sei nem se isso era uma intenção do Shane Black. Porque o filme é tão fora, realmente ele é fora da trilogia, né? Da trilogia, vamos dizer. Sim. Primeiro sim. Predador, segundo Predador, Predadores. Ele é completamente fora desses filmes. É, mas ele menciona várias vezes. Ele menciona, claro. Apesar claro. De ter alguns detalhes, quer dizer, mas eu digo, ele, né? Ele é fora. Ele é uma espécie de um reboot, um soft reboot mesmo. Mas... ele tá dentro, mas tá fora, então tá dentro, fora, mas tá fora, dentro. Tá fora, mas tá dentro, exato. Tá dentro. Nossa, é espetacular essa. E se tá dentro, dentro vai ficar também. Agora, eu só quero dizer o seguinte: não existe motivo pra briga, porque você tem direito de não gostar, eu tenho direito de ter gostado, pelo menos me divertido. Eu sei que o filme tem vários furos, vários problemas, eu falei isso. E eu prefiro deletar que eu vi aquela última cena. Só isso, eu tiro da minha cabeça que eu vi aquela última cena, porque aquilo, eu volto a dizer, não foi o Shane Black que fez aquilo. Não tem cara dele, aquilo não tem nada a ver com o tom do resto do filme. Então, eu sei que aquilo ali não tem nada a ver. Aquilo ali é pra vender boneca, pra fazer continuação, eu não sei o quê. É, tu viu que não... saiu hoje várias imagens conceituais da armadura e tudo mais? Imagens oficiais conceituais caguei. Da armadura. Caguei, porque esse caguei. Filme... esse eu filme... não caguei, sabe? Porque tá no filme... É faz canônico. Parte, você falou. Faz você parte falou. Do filme. Mas é verdade, é verdade. Eu vou te falar, Renatão, este filme que o final promete, esse eu não quero ver. Esse eu não veria. E eu sei que o Shane Black não vai fazer, porque ele já viu entrevista dele dizendo que ele quer fazer outras coisas na carreira dele, não quer fazer continuações, enfim. Não tem problema nenhum, entendo a sua nota, entendo a sua crítica, e que bom que a gente tem uma opinião diferente, porque opiniões iguais já tem cara, bastante. Parabéns pra vocês, vocês estão muito maduros, cara. Antigamente era seu cagalhão pra cima, cagalhão pra baixo, seu merdão... A gente adotou gatinho. Você foi interrompido pelo... é bom para o moral. Não, aí entra isso bom aí para foi o moral. Uma época de vingança que o coração estava cheio de ódio. E aí é outra história. É verdade. Mas nós adotamos gatos, Renato. E isso faz com que a nossa vida melhore, entendeu? É verdade. É, ela vê que é isso. Eu continuo cheio de ódio no coração porque eu não tenho gato. Renatão, e você? O que você tem a falar, além do que você já falou no cast? Nada a acrescentar, cara. Minha opinião... excelente. Continua aquela. A minha... a minha opinião meio que continua aquela. A única coisa que eu parei pra ficar analisando depois, né, até depois que eu ouvi o nosso cast, foi exatamente a questão, será que o errado sou eu de estar me cobrando muito, né, cobrando muita expectativa de um filme do Predador? Essa que é a dúvida que fiquei na minha cabeça. Porque, tipo assim, os filmes do Predador, eles são legais, são. Mas não são espetaculares. Mas, convenhamos, exato, os filmes que a gente coloca como os tops do Predador, que é o Predador 1 e o 2, não é nada demais. São filmes maravilhosos. O 2 principalmente. Exato, perfeito. O 2 principalmente. O primeiro é cheio de problemas também. Sim, mas ao mesmo tempo eu fico me perguntando isso. Falei, pô, será que eu tô errado? Será que eu tô cobrando e esperando muito de um filme do Predador? Aí eu parei pra pensar qual é o problema. Não, não é isso. É que eu tava esperando muito de um Shane Black. Sim, concordo com você. Eu falei que o problema pra mim, o que me empolgou mais é o Shane Black, o que me decepcionou mais foi o que o Shane Black fez. Então, eu não culpo a franquia, eu não culpo esperar muito pela franquia. Eu culpo, talvez, esperar muito por um diretor que dessa vez não entregou tudo aquilo que eu tava esperando dele. Olha só, eu volto a dizer, assim, eu me diverti no filme. Eu ri, eu esperava essas piadas. Eu esperava... Mas vocês viriam de novo? Veria amarradão. Vocês revistariam? Sem dúvida. Amarradão. Sem dúvida, sério. Então essa foi a nossa ratoeira desse mês, o Predador, escolhida pelo Maguinho. Nesse mês de outubro, nós temos uma surpresa. Porque, pela ordem, nós teremos que voltar pro Maguinho, né, mãe? Sim, é verdade. É. Depois da Patrícia é você, e aí você iria ver um filme escolhido por um de nós. Só que, agora, nós vamos ter uma surpresa, porque nós iniciamos o nosso Patreon, certo? E, pelo nosso Patreon, uma das novidades do nosso Patreon é oferecer para você que está aí do outro lado, nosso ouvinte, a oportunidade de escolher uma ratoeira pra gente. Olha que legal. Isto é uma honra que todos vocês poderão ter, mas só para deixar claro também que nós temos 3 pacotes no Patreon e o pacote Mega Plus Size, que é o pacote Splinter, o Splinter Pack. Você vai ver lá, você pode acessar lá na patreon.com/radiosdecinema. Você vê que tem 3 pacotes, é o nosso pacote máximo. E quem entrar nesse pacote máximo vai ter essa oportunidade, eventualmente. Só que não é todo mundo também não, tá, gente? A gente tá dando esse benefício pra primeira pessoa que assinou o nosso Patreon. Pro nosso primeiro patrão. Que foi, no caso, a nossa querida Lilian Barbieri. Lilian Barbieri, que deixou um comentário aqui hoje no nosso mensagem do Rádio Ouvinte. E ela também foi o nosso primeiro patrão. Então ela vai ganhar esse benefício. Ela ganhou esse benefício de escolher pra gente a nossa primeira ratoeira. Ah, só vou deixar claro. Ela tá escolhendo pro Maguinho, né? Não, ela tá escolhendo para todos nós. Essa é a grande surpresa. Olha, e legal. É claro. Mês, faz todo sentido. Todos nós, a primeira ratoeira coletiva de 2018. Patrão tá bancando, a gente tem que fazer. O patrão tá bancando, a gente vai, sem dúvida. As opções dos filmes pra esse mês de outubro eram Venom, com Tom Hardy, que é aquele filme super-herói que nenhum de nós quer ver, quis ver, se interessou. Todo mundo andou falando mal desse filme, principalmente agora na semana da estreia. A segunda opção era Fúria em Alto Mar, que é o novo filme do Gerard Butler. Nossa, nem sei que filme é esse. Gary Oldman. Gary Oldman está nesse filme. É um filme que lá nos Estados Unidos... Que isso, cara? Pois é. Olha a maldição do Oscar. Vai aqui, e lá nos Estados Unidos esse filme vai direto on DVD, home video direto. Olha só. Deve ser lindo. Maus Momentos no Hotel Royal, que é o filme novo do Chris Hemsworth. Que isso, cara? Eu sei, Renatão. Eu tô mó fim de ver esse filme. Eu também tô e verei. Mesmo que não seja a escolha dela. Porra! Mas o filme. Dá, cara. Tô esperando ele desde o Segredo da Cabana. Eu sei. É verdade. Vou ver também, com certeza. Mas o filme teve críticas americanas meio mais ou menos, meio, né? Equilibradas, então. Que isso. Tava na lista. A outra opção era, como sempre, o nosso representante nacional, Chacrinha, o Velho Guerreiro, tá? Meu Deus! Que é a biografia do nosso querido Chacrinha. Tem que ter um filme nacional, sem dúvida. E o representante do filme de terror, que é A Casa do Medo, Incidente em Ghostland. Olha, representante do gênero. Tá? Um desses filmes ela escolheu pra mim. Caralho, vai vir o Gerard Butler, com certeza. Vocês querem chutar o que vocês acharam que ela escolheu? Não? Eu tenho chuto com toda certeza o Gerard Butler. Fúria em Alto Mar pro Renatão. Maguinho, o que você acha? Eu concordo também, cara. Gerard Butler. Pô, se ela vai no certo, ela vai escolher ele. É o que vocês escolheriam? É, de cabeça que eu tô dando uma olhada, cara, mas eu acho que é. Que é o que eu escolheria. Eu preferia Gerard Butler, eu acho que seria isso também. Muito bem. Então, é o seguinte. A Lilian escreveu o seguinte. Agora eu vou ler o que ela escreveu pra gente e a escolha dela, que é suprema. Todos nós veremos o filme. Ela escreveu o seguinte. Opa! Fiquei bastante em dúvida entre as opções. Por um lado, tem um filme do querido Geraldinho, que tá com cara de ser bem passável. Porém, tem o Gary Oldman. E isso me deixou um pouco mais com fé. Então, amigos, não é Fúria em Alto Mar. Aí ela continuou escrevendo. Ela disse, o filme do Chacrinha poderia ser uma boa opção. Mas acredito que pode acabar sendo bem interessante. Como foi o Bingo. Agora, A Casa do Medo... ela riu. Acho difícil sair coisa boa daí. Então, eis minha escolha. Boa sorte aos envolvidos, porque tá com cara de ser bem sofrível. Beijos da Lilian. Lilian, então, a sua escolha é suprema, como eu falei. A Casa do Medo é a escolha dela. Incidente in Ghostland é o filme de terror que estreia dia 18 de outubro em todos os cinemas. A Casa do Medo, Incidente in Ghostland. Só que eu quero mandar uma mensagem pra Lilian antes de tudo. Seguinte, eu fui pesquisar... Eu não sabia que filme era esse, né? Eu fui pesquisar sobre ele. Cara, tu viu o trailer? O trailer é horroroso. Não vi o trailer, não vi o trailer. Meu Deus, eu vi o trailer hoje, à tarde. Maguinho, o filme, ele tem 3 prêmios internacionais. E esse diretor, o nome dele é Pascal Logier. Ele é o diretor de um filme que eu gosto, que ninguém gosta, mas eu gosto. É um filme chamado O Homem das Sombras, The Tall Man, que é um filme com a Jessica Biel. É um filme que tem uma reviravolta no meio, que é bem interessante. Ele também é o diretor do Mártires, que é um filme de 2008. Mártires, você já viu esse filme? É um filme canadense. Vive, é um filme canadense, extremamente, teve uma refilmagem e tal, que é extremamente violento. Extremamente violento. Sim, sim, é um bom filme, é um bom filme. Então, e eu fui ver as críticas do IMDb e as pessoas estão falando bem do filme, cara. Então, deram notas boas pro filme, falaram, não leiam as críticas, não leiam esses revoltados. Fãs de terror vão gostar desse filme. Cara, eu tô achando que vai ser um bom filme. Eu vou com expectativa boa. Eu também acho. Eu tinha visto esse filme no Letterboxd, cara. Ele tava bem avaliado lá. Ah, é? Mas o trailer é estranho. Então, assim, não vou ver nada. Vamos juntos. Não vou ver nada. E dia 18 de outubro, Ratoeira Coletiva pra todos nós pro mês de outubro. Certo? Topam? Perfeito. Vamos juntos. Vambora. Muito bem, Lilian, obrigado, um beijão pra você e continue no Patreon curtindo os nossos benefícios e, por favor, também continue comentando e mandando sempre seu feedback aí que a gente gosta bastante. Queria agradecer muito a presença de vocês, gente, do fundo do coração, foi lindo vocês terem visto tantos filmes. Que pena que não foi um mês tão bom pra vocês como tu foi pra mim, mas eu queria sempre deixar um agradecimento. Pro mês que vem, eu tenho certeza que a coisa vai melhorar. Renatão, por favor, dê seus contatos aí pros seus queridos ouvintes e até o mês que vem. Cara, eu queria agradecer a vocês por mais um cast maravilhoso, agradecer aos nossos ouvintes pelas mensagens, o feedback, sempre é importantíssimo. Agradecer a Lilian, cara, que tá fazendo parte agora do nosso Patreon. Espero que ela goste da nossa ratoeira, espero que ela goste do conteúdo que a gente vai trazer e que ela esteja curtindo o nosso conteúdo exclusivo de lá, fazendo novamente o convite pra vocês. Deem uma olhadinha nos benefícios do nosso Patreon, é muito legal, cara. Realmente, pra quem gosta, vale a pena. Queria também mandar um beijão pra Paty, que não pôde estar aqui com a gente hoje, mas se tudo der certo, no próximo cast ela vai estar de volta. A gente já tá trabalhando com os advogados. Estamos trabalhando com os advogados. O habeas corpus dela vai sair. Vai dar certo. Então, quem quiser me encontrar nas redes sociais, eu tô no Facebook e Instagram, / Rena Maciel, com 2 L's no final. E também tô no meu Letterboxd, eu tô sempre comentando tudo que eu tô assistindo. Então, quer uma dica de algo que eu vi e não comentei aqui, alguma coisa que eu tô revendo, me segue lá também, Rena Maciel com 2 L's no final, ou Renato Maciel. E é isso, valeu galera, até a próxima. Muito obrigado, Renato, mais uma vez. Maguinho, muito obrigado por manter o papo sempre, quer dizer, a discussão sempre em alto nível. O Ratoscast sempre surpreendendo, né? Quando as pessoas acham que a gente vai se matar, a gente se ama. Então, a gente entrega flores. Pois é. Isso. Mas, enfim, eu continuo te odiando, você sabe disso. Eu sei, gente. Pois é, mas eu também tenho um lado meu que te ama também, então você também sabe disso. Então, eu queria que você deixasse seus contatos aí, por favor, para os nossos ouvintes. E obrigado mais uma vez. Bom, primeiro agradecer a todos vocês, dar uma grande boas-vindas para a nossa patroa, né? Espero que ela goste também de tudo que a gente faz aqui, como a gente sempre fala, tudo isso aqui é por vocês. Estou no Facebook, tá? Querendo bater um papo comigo. Estou também no Rádio Cinema, sempre com críticas lá. Me procurem lá, Marcelo Perello, nas redes sociais do Bar Calabouço também. Tem tudo lá, vocês conseguirem. Tem Facebook, Instagram, Twitter, enfim. Como eu sempre digo, a minha frase que eu amo é continue indo ao cinema sempre. Um abraço, galera, e até a próxima. Bem, obrigado Maguinho, obrigado Renato. Só queria lembrar vocês duas coisinhas. Deem uma olhada nas nossas críticas lá. Tem vários filmes que a gente falou desse mês aqui. Tem críticas extraordinárias. Renato Maciel, Maguinho, eu, Paty, críticas lá pra você poder entender melhor. Aqui a gente fala bem resumidamente. Lá você vai saber melhor os detalhes. É, até críticas de série também, isso, né, cara? Isso, é. O Renatão botou muita coisa legal de Netflix, né? Estresse na Netflix. Então, isso. É coisa que a gente não cobre aqui nos filmes do mês, mas tem bastante conteúdo legal lá. Certeza que você vai encontrar alguma coisa interessante também. Outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, cada um de nós aqui vai gravar um videozinho antes de ver o filme e depois de ver o filme, estará lá no nosso Patreon para quem assinar, para quem quiser dar uma olhada. Antes mesmo da gente fazer o cast dos filmes do mês, você já vai saber mais ou menos o que a gente achou dos filmes. O da Patrícia já tá, inclusive, disponível lá também. Então eu queria agradecer mais uma vez todos vocês que escutam a gente. Eu sou Marcelo Cipreste e você pode acompanhar de todos os filmes que eu vejo, inclusive este mês, os filmes que eu mencionei aqui no meu letterboxd.com/mcpreste. RatosCast, mais uma vez, agradece sua companhia, um abraço e... Maguinho, vá a merda. Olha... Né? Eu tenho uma crítica minha também lá. Vale muito a pena assistir. Tô buscando? Não, viajei. Desculpa, não tem não. Corta essa. Esqueci. Foi só o cast, viajei.